Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, com alegria que retorno a essa tribuna para aqui trazer o sentimento das ruas. Devido ao grande pânico sofrido no último final de semana, com inúmeras ocorrências policiais causando pânico em inúmeras famílias, a minha pauta hoje ela vai ser sobre segurança pública. Vereadora Cirlei, antes tarde do que nunca, que bom que a senhora acordou depois de 7 anos de governo Tito, dessa administração que faz descaso com segurança pública. Fui crucificado pela senhora, fui crucificado por muitos, ainda sou, por muitos desses vereadores dessa casa, porque desde o dia 1º de janeiro de 2017, eu venho fazendo uma série de apontamentos. E sim, colocando essa casa como responsável, junto com a Prefeitura Municipal, com a Administração Municipal, pelo caos aos quais nós estamos vivendo na saúde pública, na segurança pública e na geração de emprego e renda para o nosso povo. Felizmente, aos poucos, os nossos políticos estão acordando e estão se dando conta. Eu vejo já outros vereadores aqui dentro dessa casa, da base, da situação, começando a criticar a administração municipal. E esse vereador, sempre que trouxe as críticas a essa casa, trouxe com proposições. Quantas vezes aqui dentro eu cobrei a retomada do GGIM? Sim, do Gabinete de Gestão Integrada Pró-Segurança Pública. O que vem a ser o GGIM é sentar numa mesma mesa. Brigada Militar, Polícia Civil, Corporação de Bombeiros, Consepro, Prefeitura, Câmara de Vereadores e a sociedade civil organizada através das suas entidades de classe, representativas das associações de bairro, discutindo as estratégias de combate de segurança pública. Nós sabemos que a segurança pública ela é obrigação do Estado, mas nós também sabemos que ela é de responsabilidade também do município, as suas estratégias. Prova disso é que nós temos uma Secretaria de Segurança e Trânsito. E quais foram as estratégias que nós vimos dessa administração ao longo desses últimos anos? E daí, quem sabe, aqui se justifica o abigeato, vereador Telmo, que o senhor cobrou há pouco tempo. Quem sabe, aqui se justifica os assaltos à mão armada nas casas das pessoas. Os furtos nos bairros, no comércio de Taquarense. Então, eu peço mais uma vez, mesmo que nós estamos em fim de governo, que sensibilizem o prefeito Tito para que ontem, de forma urgente, faça a retomada de forma organizada e de forma sequencial, não apenas com uma ou duas reuniões, mas de forma sequencial, para discutirmos segurança pública e as estratégias para combatermos os criminosos. É isso que a população espera dos políticos taquarenses. Ação. E esse vereador, ele teve as ações, mas infelizmente não foi escutado por essa casa, não foi escutado pela administração municipal. E nós precisamos urgentemente de uma atenção. Então eu peço aos senhores que são da base, que o prefeito Tito costuma escutar, porque ele sempre os vangloriza, convençam ele da retomada do GGIM. Esse pedido não é do vereador, esse pedido são de todas as polícias, são de todos os profissionais da segurança pública e é da comunidade. Quem sabe através do GGIM nós consigamos organizar a população da zona urbana e também do interior da cidade para, em parcerias público-privada, nós conseguirmos aumentar o número de câmeras de monitoramento, levando mais segurança para aquela população do interior, especialmente, e também da cidade de Taquara. Uma boa semana a todos os senhores e todas as senhoras.